Salvador, Alfa Salvador, Alfa Romeo 32, Taxi Alfa, Taxi Juliette, Portão 03. Alfa Juliette, Portão 03. Portão 03, Alfa Juliette, localizador da 3859. 3859, Lívia. Leste, chame torre 11895. 3859, demais. Salvador, bom dia. Tá 3859, 2 milhas de Simbra. Estabilizado na 3. Da 3859, bom dia, ajuste no 021 no reporte passando externo, baixada e travada. Chamando externo, baixada e travada, 3859. Bom, 095, chame sempre o Recife, hein? 128, decimal 8, alterno 260. Externo, baixado travado, tá 3859. Tá 3859, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 no 40 graus, 08 nós. Seguir pouso, 1 no 0, tá 3859. O 3179 autorizado por chame táxi. Marinha 7073, reporte na Taxiway Hotel. Para ingresso na pista, reporte pronto na Taxiway Hotel. Gente, mantenha a posição na hotel, informa o tráfego já com pouso autorizado na pista no zero. Salvador é o 2780, os atendidos da hotel, atendido 70. Azul 2780, está presente o voo ISAP, reporte no ideal de descida, o ajuste 1021. Voo ISAP, reporte no ideal 1021, obrigado. Cruza 100 na proa de ISAP, possibilidade de aproa Donald Trump. Alô, Azul 2590, mantém a chegada de vira traço em saída no setor, dá presente desse para 2000 pés na chegada a Mari, ajustado 1021. Afirmativo, descendo para 2000 com 1021 na proa de ISAP no procedimento. Marinha 7073, o vento 130 graus, zona 0 norte, rumo norte. Aguardando transferência após. Azul 2796, 65 milhas nordeste, Salvador, serviço radar terminado. Chame Aracaju em 1203. Salvador, Marinha 7073, solicita curva à direita, mas é a reaxé. Confirme a intenção de prosseguir corredor axé? Afirma axé, posterior bom fim. Salvador 3179, tarde. 4 horas e 10, com fim. 220, aborto. 7073, autorizado o cruzamento do aeródromo da presença, utilizando na medida do possível, reporte através do farol de Itapuã. Tá, reportando o farol de Itapuã, tá agilizando para cruzar o aeródromo 70 da Marinha. Para o portão 04. Via parte, interceptor em 295, aeronave 3379. A Bahia de todos os tantos. Sim. Bom dia, Oceaneia 3191. Oceaneia 3191, bom dia, chegada a Bunk, desço para 4000 pés, ajuste 1021. Antônio, com 21, 3191. Oceaneia 3191, procedimento ILS, X-ray, pista 10. Copy. Salvador é o 2780 de Alibis. Azul 2780 na proa de Tápolis, para o nível 050. Para o 050, Azul 2780. Os colegas estão autorizados, graças a Deus. Controle de proximidade do 6311, boa direto Duna. Aguarde, matei a chegada. Obrigado. Estabilizado no ILS, o Azul 2590. Azul 2590, complete sinal ILS, chame torre em 11895. 11895, Azul. Torre Salvador, Azul 2590. Azul 2590, ajuste 1021, reporte passando externo, baixado travado. Reporte passando externo, baixado travado, Azul. Marinha 7073, a presente, transfere controle Salvador em 120.8, mantendo referências visuais. Ao controle 120.8, bom dia, mantenha o ponto de espera. Ok. Vou manter a linha do litoral, reporte para o de Itapuã. Gente, reporte agora no farol da Barra. É um alvo próximo ao farol da Barra, 500 pés. Em contato com o controle, mantendo aquele setor. Marinha 7084. 7084, prossiga. 84, a codificação decolou de Gavada para o navio da Marinha Brasil, fragata Niterói, afastado 10 milhas, na radial 230, para com 4 no POV, Alfa Serra 50, nacionado 2000. Eficiente, o Marinha 7084, próximo transpondo para 0222, direto rádio Fragata. Pode, questão, está livre a frequência da presente. Gente, está acionado pelas 222. Para o táxi, o azul 4299, 102 a bordo, 420, Ribeirão Preto. Confirme de alguém? 102, senhorita, 102. Azul 1499, táxi à direita via, táxi Índia, ponto de espera, zona 0, chame torre, 1895, que negar 1021. Índia 1895, grato. O solo Salvador, Santos 3304, posição 0. 37 do hotel, pronto para a rota Brasília. Sou 3304, Brasília autorizada, linha 360, perto do 17. Recolta pitão no zero, primeira curva direita, saída arbórea, eleva. Controle Salvador, 120.8, transponder 5145. Direita, chame controle solo em 1.9. 219, chame 25 na frente. Transponder 5145. 5145 no transponder, tá 3304. 3304, correto, sempre pronto. Semana pronta, tá 3304. Doutor, bom dia, azul 4299, ponto espera 10 para o Azul 4299, bom dia, mantenha o ponto de espera. Pistão 3179, decolagem autorizada, pistão 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós. Pistão 1-0-3-1-5. Alfa, aquilo faz 3-4-1 para remoto, 2-5 graus. Alfa, 2-7-8-0, informamos na sua 12 horas, 5 milhas, no helicóptero 510, rumo norte. Passa 299 autorizada, alinhar e manter o pistão no zero. Manter no zero, passa 299. Na 3179, decolar 254, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, 3179, bom dia. Controle Salvador, bom dia, eu sou 3179, passa 1200 na Dael. 3179, bom dia, contato radar, saída da Dael, subou 320. 320, Victor Machado, pode voar, Leda? Direto Leda da presente, 3179. Direita Leda, obrigado. Sinal para pouso, 7073. O Chiné 6311, reduza para 1709, desça para 2000 pés, ajuste 1021. Reporte localizador, pistão no zero. Azul 4299 ainda mantém a posição por mais um minuto, era a nave que decolou à frente, mesmo perfil de saída, aguarde com gentileza. Estabilizando, Azul 2780. Azul 2780, Líder LF, chame torre 11895. 295, 2780. 3179, suba restrito ao nível 240 até a liberação com Recife. Restrito 240, 3179. Aguarde pistão no zero livre. Aguarda. Azul 4299, vento 140 grau 089, decolagem autorizada, pista 10. Decolagem no zero, 4299, graças. Marinha 7073, frequência livre para a coordenação. Azul 4299 decolado, 58, chame controle Salvador, em 120, decimal 8. 208, grátis solita, vamos trabalhar. Azul 2780, avistado, vento 150 graus, 10 nós, pouso autorizado, pistão da zero. Livre pouso no zero, azul 2780. Saída da El, subou 340. 340 da El, grátis. Sou 1160, via Mare, desça para 2000 pés, ajuste 1021, reporte localizador, pistão 0. Meu prédio convenceu, controle azul 4299. 4299, prossiga. Pode voar a morte, meu senhor, é Oleda. 299, curva direita, direto Leda, inicialmente. Leda, grato, você escuta. Cinema 311, Leda LF, Chime Torre 118, decimal 95. 02, autorizado voo local, nível 070, área Netuno, decola da pistão 0, primeira curva direita, a saída é direita em rota, coordena com o controle 120.80, transponde 5124. Só confirmando, essa decola pistão 0 e curva direita em rota. Olimpo 02, pronto, táxi. Confirme pro AB. 12, táxi até ataque pelo hotel, quando acha me torre 18, assinal 5. Do 2780, solo A59, direito 121, 9, solo. Vai levar direito 1219, obrigado, Mandiano. 395. 35251, 3395, 3179, Mandiano. Yes. 6311. Ajuste no 021, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 9 mais. Pouso autorizado, cabeceira no 0, 63, 1. Salvador, bom dia, azul 2, 7, 8, 0. Azul 7, 0, vai ser Alfa, Kilo, Pate 3, remota 03, Romeu. Alfa Kilo, Pate 3, Alfa 3, Romeu. Obrigado, bom dia. Oceania 63 no 1, Sola 01, direita 121, Noverson. Direita 219. Oceanair 63 no 1, sectorizado, taxi Juliette, portão 03. Portão 03, via Juliette, 63 no 1. No portão 02. Portão 02, 63 no 1. Zero, Lívia LF, Chime Torre em 1895. 1895, bom, não, não, não. Controle Azul 4299. 4299, é, voa, morte, senhor. Zero, ajuste no 021. Quando tiver aproximação, reporte baixa travada. 021, baixa travada. Alterno 3395. Reto centro, bom voo. 3395? Primário 1251, secundário 1395. 251, 3395, graças, senhor. Salvador, voo 2196. O 2196, Porto Seguro, pronto, cópia. Copia, sim, do hotel. O 2196, Porto Seguro, nível 360, Upper Whisky 50, decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, IDF, controle 120, decimal 80, transponder 5152. Seguro, nível 360, decola da 10, curva à direita da El, Leda, IDF. O preto 50 conforme, 208 é o controle, aciona 5152, voo 2196. 2196, correto, pronto. Mantenha a posição no hotel hoje. 2, autorizado cruzamento da 1028. Na taxa 3 Delta, mantenha a posição e chame solo 121 decimal 9 para ingresso na alta. Voo no 1160, solo 07, direita 1219, solo. Direita 219, voo 1160. Chame antes da Juliette. Observe, aeronave na Delta, agora P3 Força Aérea, dê passagem. Alfa chamando antes da Juliette e dê passagem ao Papa 3. Solo Olímpico 02 na Delta. Olímpico 02 agilizando. Taxiway Alfa, Taxiway Juliette, Taxiway Índia, ponto de espera da Nozeto, torre 118195. Alfa, Juliette, Índia, ponto de espera do país. Voo 1160, autorizado até o portão 05. Seu 5 autorizado, voo 1160. Solo Salvador, bom dia, TAM 3859, formação Índia, autorização Curitiba. 3859, autorizado Curitiba, nível 360, autorizado 21. Decola da pista no zero, primeira curva direita, saída Arbor, eleva. Controle Salvador, 120, décima 8, transponder 5160. Autorizado Curitiba, nível 360 na APJ 21, decola da 10 com curva direita na área por transição Elefa. Controle de saída 208, transponder 5160, TAM 3859. TAM 3859, procedimento correto, TAM pronto. TAM pronto, 3859. Confirme POB e alternativa. Como 85, aguardo antena com. Gente, com 29.000, observe tráfego companhia, sentido contrário, ingressando via Juliette, portão 5. Após o mesmo, aperte até o ponto de espera da 90, via Taxi Índia, quando lá chame torre 1185, ajuste o altímetro na 021. Faz companhia na alfa, ingressa. Melhor, táxi para a ponte aérea da 10, 1895, gol 2169. Solo, TAM 3663, pushback, funcionamento, portão número 8. Sou 3603, 08, autorizado, sem táxi. Da porta, táxi, 663. Solo, TAM 2550. Fortaleza, pronto? Pronto, pra 4. Fortaleza 2550, autorizado Fortaleza, nível 360, preso 119, decola do Puxo no zero. Primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti, controle Salvador 120, décima 8, transponder 5063. 60, Fortaleza, preso 19, decola da 10, esquerda, Momo, Froti, 120.8, após 5063, transponder. Forçada 2550, 0, tá pronto pra partir. Estacionamento, projeto 7 02, autorizado, a linha de colapso no 0, o vento no 50 graus e no 0 norte. Ligue a linha de colapso no 0. Portão 07, aguarde o puxo. Guardando para o puxo, tá? 3304. Salvador, bom dia, 296, ponto espera, pronto? 2196, mantém o ponto espera. Deu 96, ali mantém, não, 90. Ali mantém, no 0, 29. Olimpo 02 decolou aos 1.5, chamei agora o controle 120, decimal 80, está regresso. Gente, 208, Olimpo. Autonomia. No 363, autorizado ataque, parte principal, sexo índia, ponto de espera da 90, chame torre 1.9, decimal 95, que negar 90. 621, autorizado ataque, 295, uma torre, então 3663. Controle Salvador, linha por 08, decolou, sai de rota. 08, contato radar na decolagem, curvando à direita, em rota, subindo para o 070. Curva na direita, sai de rota, Olympus. 03304, Boreno, equipe de solo, passagem na companhia retaguarda, autorizado, chame táxi. Faz a passagem da aeronave da companhia da guarda, autorizando pushback e acionamento. Chamará quanto pronto para o táxi, 3304. Solo 3859, puxa até com acionamento na posição 04. 0, vento 940 graus, 9 nós. Bom dia, sou de Salvador, está 3663, está pronto para decolagem. Ali mantém, na 190, 3663. Ali mantém, 3663. Desde 196, decolado 18, controle 120, 180, uma boa viagem. 208, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Gol 2196, mantendo a proa, cruza 1700. Gol 2196, contato radar na decolagem, mantendo a proa até 3000 pés após intercepta a saída, subindo via Dael para o 360. Gente, mantém a proa até 3000, depois direita, intercepta a subida Dael, até o 360, 2196. Rosário 2550 com 127 a bordo, Fortaleza, Alterna, Natal, pronto para o ataque, pode militar. Rosário 2570, confirma empate, pode autorizar ou pode militar? 2550, de autoridade. Rosário 2550, está autorizado até a intercepção, chame Toninho no 8695, que é legal, 0021, nível 370. 2021-370, chamará na intercepção. 2895 3304, pode confirmar se pronto, tá? Autorizado, via parte principal, taxa Índia, ponto de espera da 90, chame torre 1-1-1-195, que legal, 0-2-1, número 2, para ponto de espera da 90, seguindo o Airbus Avianca. Taxa Chanel no 6312, PLB 1-2, 3, 3 horas e 30, Altana Mancel. Chama a direita do Zé, taxa autorizada direita via taxa Índia, ponto de espera da 90, chame torre 1-1-1-8-95, ajuste ultimamente na 021. Índia 2-1-9-5-6-3-1-2. Relógio. Decolagem, 3-6-3. Salvador, bom dia, Xané 6312, quanto espera pra nós? Xané 6312, Daniel, mantém o 90. Mantém o 06312. Rosário 2550, faixa 2H. Mantém a posição, Rosário 2550. Olimpo 08, confirme por quantas milhas irá se afastar de Salvador? Olimpo vai afastar no máximo 100 milhas de Salvador. Olimpo 08. Ele vai fazer evoluções aqui na área, no entorno, de 5 mil, a pouco, eu consegui fazer aqui, 5 mil a quantos países. Controle Salvador, bom dia, TAM 3663 decolou, vai passar 1.200 pés. TAM 3663, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. 340 na saída da EL, poderia voar direto Lida da presença? 3663, mantenha o perfil da saída. Sete. Roma, 208 é o controle, 402 transponder, 27 no 4. 27 no 4, procedimento correto, mira curva esquerda, chame push. É a curva esquerda, chama alta. 3859, pushback autorizado, chame o chama o táxi, 3859. Voo 2196, chame o Centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, bom dia. 50 grau, 8 mais. Decolagem, Sané 6392. Salvador. Muito boa, é o TAM 3304, ponto de espera, pronto. TAM 3304, mantém um ponto de espera, número 2 para a decolagem da pista 9. Número 2, TAM 3304. Força aérea 2550, autorizado em ingresso, esquerda, táxi via pista, reporte na capoeira 10, alinhado, pronto para a decolagem. Força aérea, força aérea 2550. Então ingresse e reporte pronto para decolagem, por favor, se você quiser. What's your destination or airway? Destination is Sierra, Papa, Quebec, Canada. And the first airway? I'm sorry, repeat. The route, the first airway that you're going to fly. The route is, we've been given as Momo, Nisa, November, Sierra, Sierra, Alpha, Uniform, Zulu, 9, Mike, November, Sierra, Uniform, Alpha, 5, 6, 6, India, Quebec, Tango, direct. Roger, November 507, Sierra Alpha, your departure is Momo Nixa, like your route. Momo Nixa, flight plan route for November 507, Sierra Alpha, thank you. Capatango Romeo Hotel Yankee, acione o código 0134. Mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés. Ingressando no corredor Veracruz, reporte no Através de Paris. Até aí, hein? Confirma o tipo de equipamento. Alfa 32 Romeo com 05 no PLB. Colagem autorizada, pista 1-0, vento 1-60 graus, meia dúzia de mais. Sincero, contrário 2-0. TAM 3304, aliás, manter cabeceira 1-0. Vem, mantém cabeceira 1-0, TAM 3304. Alô Salvador, com boa tarde, Azul 2770, seguinte reclamação Juliette, autorização Porto Seguro. Azul 2770, agora de cobra Porto Seguro. Gente, por favor, a saída prevista. Coral. Coral, graças. Saludão 3859, 173 a bordo, 4 horas e 12, alterna Guarulhos, pronto táxi. 3859, traz a táxi à direita via Taxi Índia, ponto de espera da 90, chame torre, 118-95, ajuste ultimamente 9021. 1021, direita Índia, ponto de espera 1895, dá 3859, bom dia. Azul 2770, pronto cópia. Pronto pra cópia, 770. Azul 2770, autorizado Porto Seguro, nível 180, Golf 677. Tem falta pistão no zero, primeira curva direita, saída coral. Controle Salvador, 120, decimal 80, transponder 5406. Autorizado por seguro nível 180, via Golf 677, decola da 10, curva direita, saída coral. É, controle será 120, decimal 8 e o transponder 5406, 2770. Azul 770, confirme nível? 180. Azul 2770, cotejamento correto, chame pronto. Olimpo 08, autorizada a descida para 1.000 pés, não há tráfego a reportar no setor. Repor. Mantenha a frequência do controle. Ajuste 1021. 1021, tem autorizado para o setor para 26. Precisa as frequências do campo de serviço da área, por favor. 3304, decolagem autorizada, pista na 0, vento 1.0 graus 7 mais. Autorizando a decolagem, pista na 0, TAM 3304. 2 Salvador, TAM 3859, ponto de espera dando 0, pronto. TAM 3859, após a rolagem da aeronave da companhia, ali mantém no 0. Após a rolagem da aeronave da companhia, ali mantém no 0, TAM 3859. Transponder 1.0, decimal 8, transponder 5404. Entendi o transponder, poder repetir? Transponder 5404. 360 Guarulhos, estamos tudo 1.0, está bem, primeira curva direita, está aí ao lei da morte, 1.0, 8.4.0.4, posição número 2. Chame a direção no contagiamento correto, chame pronto. Valeu, obrigado. TAM 3663, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. Essa frequência, TAM 3663. TAM 2080, bom dia, bandeira Matan 3304. Controle Salvador, muito boa, é o TAM 3304. Ah, boa, Eleva. TAM 3304, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 360. Via saída Arbor para o nível 3620, TAM 3304. Oceanair 6312, suba restrito ao nível 230. 230, restrito ao 6302, é 312. Recife na frequência 12.085, alterna 12.545. 12.085, 12.545, Xanã 63, 12. 359, divide a colagem pistão a 0, vento no 50 graus, 89. 0 graus, 89, divide a colagem pistão a 0, 89. Tango Romeu até o Yankee, ingresso no corredor Interlagos, reporte rotatória. Reportará rotatória, Romeu até Yankee. Era 2550, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Sou 2685, alterna 2545, você era 2550. 20-1850. Centro 3859, contato radar na decolagem, suba via Sega Arbor para o nível 360. Vida 1, 3, 0, 3, 2, 5, 9.